Shalamunda, aonde os moleques se encontram? Shalamunda, esquema match fish, match bronca. Shalamunda, esconderijo que guarda os esquemas. Shalamunda, é da onde vem os seus problemas. Shalamunda, aonde os moleques se encontram? Shalamunda, esquema match fish, match bronca. Shalamunda, esconderijo que guarda os esquemas. Shalamunda, é da onde vem os seus problemas. Barraco humilde, mas de endereço certo, de encontro das cachorras com os moleques perto. Chola muda, sexta-feira tem que mudar o nome. O frevo rola até outras horas, chama a atenção dos homens. O ponto ideal pra aqueles que compra e vende. A firma é forte por aqui, ninguém se rende. Moleque banda é o que não falta, sobra atitude. Quem é de fora se apavora, as novinhas se ilude. Chola muda, aonde os moleques se encontram? Chola muda, esquema match fish, match bronca. Chola muda, esconderijo que guarda os esquemas. Chola muda, é da onde vem os seus problemas. Chola muda, aonde os moleques se encontram? Chola muda, esquema match fish, match bronca. Chola muda, esconderijo que guarda os esquemas. Chola muda, é da onde vem os seus problemas. O sol da quebrada, fuga pros correria, lá do oscilar. Bem-vindo à periferia, um dominó, um baralho, põe a carne na brasa. Me dá meu copo, cai pra dentro, se sinta em casa. Chola muda, mas tem boca, é o que precisa. Tem garotas e bira pra ficar na brisa. Tô no comando dessa chola que chamo de abrigo. No meu império dou a voz, desafio o perigo. Chola muda, aonde os moleques se encontram? Chola muda, esquema match fish, match bronca. Chola muda, esconderijo que guarda os esquemas. Chola muda, é da onde vem os seus problemas. Chola muda, aonde os moleques se encontram? Chola muda, esquema match fish, match bronca. Chola muda, esconderijo que guarda os esquemas. Chola muda, é da onde vem os seus problemas. O arsenal é pesado, foi esbarrado. Tiros flagrante que o barraco já foi visitado. Não tem bom dia, com licença, ninguém bate palma. É os de cinza, vem gritando, revista sua alma. Mas tá de boa, dei sorte, não tem flagrante. Mas a visita é inesperada, é em qualquer instante. A rua lota é uma pergunta que não quer calar. Ele caiu, é a resposta, o frevo vai começar. Chola muda, aonde os moleques se encontram? Chola muda.